Zero! Na sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Na sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Na sua tcheca fatal, ela vai quebra. Ela vai hipnotizar. Na sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. Na sua tcheca fatal, ela vai hipnotizar. É agora, aumenta o paredão. É piseirão. André Cibes, o mural de Ibicoara. Todo mundo vem. Tocando paredão, meu filho. Avisa.